Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus porque Deus, ele tem um amor especial por você. E às vezes, algumas pessoas se sentem, eu não sou merecedor da graça de Deus, eu não sou merecedor da bondade do Senhor, porque eu errei, porque eu fiz aquilo, eu fiz isso. Queridos, todos pecaram, diz a palavra de Deus, e carecem da glória do Senhor. Todos nós cometemos erros, alguns um pecado maior, outro um pecado menor, mas independente disso, quando nós nos arrependemos e falamos, Senhor, tem misericórdia, nos perdoa, a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 1, no verso 18, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se você pegar uma pedra grande e chegar diante de uma represa e pegar essa pedra grande e jogar naquela represa, você vai ver que a pedra pode bater uma, duas, três vezes, criar uma ondinha maior e ela vai afundar. Se você pegar uma pedrinha bem pequenininha e também jogar nessa mesma represa, ela vai criar uma ondinha pequena, ela vai pular uma, duas, três vezes também, mas detalhe é que ela também vai afundar. Você pode ter cometido pecados grandes ou pecados pequenos. Fato é que Jesus é aquele que perdoa os pecados. Não leve essa culpa no seu coração. Entregue nas mãos do Senhor. O Senhor é aquele que é um Deus perdoador. É um Deus que nos ama. Então, não fique se culpando. Confie que a misericórdia e a bondade do Senhor estarão sempre sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora com o Pastor Hélder. Receba desde já a bênção do Senhor na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome de Deus, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre a sua vida. Nós desejamos que o Senhor venha fortalecer o seu coração e a sua alma, para que você viva em santidade e em paz. Por isso vamos orar, meus queridos. Deus, nós nos colocamos na tua presença e pedimos que o Senhor venha de uma maneira magnífica e poderosa mudar a nossa sorte e a nossa estrutura. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é o Deus que age de uma maneira sobrenatural, que agindo o teu Espírito, quem poderá impedir? Assim, Deus, nós abençoamos a todos os ouvintes, as ouvintes que estão nos ouvindo agora, pedindo que o Senhor traga a luz da tua verdade, o calor do teu amor, o refrigério do teu espírito, a limpeza necessária aos nossos corações por meio da tua palavra. Leve os teus filhos, a cada um de nós, Deus, a vivermos no caminho santo, no caminho da verdade, no caminho que nos leva a uma adoração e uma entrega genuína e profunda na tua presença. Nós abençoamos a nação brasileira. Nós te pedimos que a paz do Senhor se manifeste para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A minha vida é tua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. E o meu passado afoguei. No mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. é tua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. E o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura sou, nova criatura. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura sou. Ah, aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Ah, aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Nova criatura, ah, eu sou nova criatura, nova criatura sou. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura sou. Ah, eu sou nova criatura, nova, nova criatura sou. Nova criatura, nova criatura eu sou. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Eu sou. O e-mail que recebemos hoje é lá de Campo Limpos, Paulista, São Paulo. Muito obrigado pelo seu e-mail, um grande abraço a todos. Eu não vou falar do nome da pessoa para preservá-la. Ela diz assim: a paz do Senhor, pastor, eu sou evangélica da Assembleia de Deus, só que o meu esposo não sai da internet. Ele chega da faculdade às 23h30 e já vai direto para a internet. Ele é crente, mas esse chamado Facebook já nos fez brigar feio. Só que ele não vê nada de errado nisso. Ele é casado e fica na web conversando com mulheres. Pastor, o que faço? Me ajude. Minha amada, você precisa de fato mostrar ao seu esposo que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas, entendendo que a família é prioridade. Facebook é um momento de entretenimento, de talvez busca de amizade ou troca de algumas amizades, mas isso está, sem dúvida nenhuma, em segundo plano. O casamento é o que importa. Nós devemos buscar, sim, estarmos com a nossa esposa, com o nosso marido, dando a devida atenção. Então eu acho que você deveria trabalhar nessa esfera. O segundo aspecto é que a palavra de Deus diz que as más línguas corrompem os bons costumes, e muitas vezes a pessoa está na internet, ela está fazendo tantas coisas que não agrada o nome de Deus, que não edifica, que não convém. Desta forma, eu estimulo a você falar do perigo que há da pessoa estar literalmente buscando, fazendo, buscando pessoas que não vão trazer edificação muitas vezes. Mas, por fim, eu quero dizer ao seu coração, meu querida, que quando a gente tenta de todas as formas e a gente não resolve, o que nós devemos fazer então é orar e jejuar. Quando nossa relação humana não funciona, coloque diante de Deus, ore, peça, clame, e você será surpreendido, porque Deus é um Deus que nos surpreende. Que a graça de Deus, que o poder do Altíssimo te envolva, minha amada, e que nós, homens, não caímos neste laço da internet. Porque o homem ele é atraído, seduzido pela aparência, a mulher pelas emoções. Então, é um grande perigo a internet para os homens, nesse sentido de estar dando vazão à sua libido, e de olhar mulheres nuas, seminuas, ensaios fotográficos, coisas do gênero. Isso não convém, não edifica, não traz edificações na nossa vida. Nós abençoamos a nação brasileira, você que nos ouve, e agradecemos o seu carinho, e permaneça conosco no próximo bloco, em nome de Deus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Nós vamos meditar no dia de hoje o Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justo, exultai vós todos que sois retos de coração. Queridos, aqui nós temos uma declaração de um homem, que era um homem segundo o coração de Deus, mas ele começa aqui fazendo uma coisa que eu e você constantemente temos que fazer. Ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo coração o espírito não há dolo. Enquanto me calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Nós, todos os dias, amados, temos que confessar os pecados a Deus. E você pode orar falando: Deus, Davi orava assim, perdoa os meus pecados ocultos, aqueles pecados que você às vezes nem viu que fez. Porque às vezes nós pecamos, fazemos o mal com alguém, ou sem querer mesmo, prejudicamos alguém, não temos a noção de que às vezes uma assinatura, às vezes um comentário, às vezes um não cumprimentar alguém, porque às vezes você passa e nem viu alguém, mas alguém estava naquela expectativa e se sente ferido, magoado. Nós temos que, como Davi, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, aquilo que te era para ser bom, aquilo que era para ser próspero, vai às vezes minguando, vai às vezes secando dentro de você, a sua alma vai entristecendo, você não sabe por quê, porque falta de pedir perdão ao Senhor. Peça perdão, Deus, perdoa os meus pecados ocultos, perdoa os meus pensamentos, aquilo que foi no meu coração, às vezes foi no coração, mas não subiu na mente, mas o Senhor é aquele que sonda mentes e corações. Por isso o Salmo 19, Davi fala que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, porque o Senhor é aquele que sonda os corações. E ele diz que se nós procedermos assim, a Bíblia diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir e sob minhas vistas te darei conselho. Queridos, como nós necessitamos do conselho do Senhor. Como nós necessitamos que o Senhor nos ensine o caminho que devemos seguir. Porque quantas vezes nós simplesmente não sabemos o que fazer, qual decisão tomar, o que efetivamente nós devemos... Deus, eu não sei. Então, se nós constantemente pedirmos perdão a Deus, andando na presença do Senhor, porque era isso aqui que Davi estava falando, ele disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do teu servo, sendo assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Queridos, a súplica tem que ser algo constante, todos os dias. Jesus, quando ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, três coisas ele deixou ali sempre básicas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todos os dias, amado, nós temos necessidade de nos alimentar. Não nos deixes cair em tentação. Todos os dias nos são oferecidas oportunidades, nos são colocadas diante dos nossos olhos situações para que venhamos a cobiçar, ou diante dos nossos ouvidos, algum comentário que você ouviu e você cobiça, ou diante do nosso nariz, algum cheiro que te agradou, te atraiu, na nossa boca, no nosso coração, nas nossas mãos, os pés. Querido, todos os dias nós temos oportunidades de o quê? Sermos tentados. E Jesus ainda disse, livra-os do mal, porque todos os dias o mal, ó, bate a porta. Por isso ele coloca aqui, com efeito, quando transbordares as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, em tua, e tu me preservaste da tribulação e me alegra de alegres cantos de livramento. Queridos, luta, tribulação. Eclesiastes tem um versículo que fala assim, ainda que um homem viva muitos anos, se alegre em todos eles, contudo deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Mas se nós andarmos na presença do Senhor, o que que Davi deixa escrito aqui? Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, que no dia de hoje, eu e você peçamos perdão a Deus. Antes de fazer esse programa, eu já pedi perdão a Deus, que você também possa pedir, e que Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome de Deus, meus amados. Vamos meditar na palavra do Eterno, na palavra do Senhor, que diz em Levítico capítulo 3, quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará, se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Deste sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras, e esta ligada a elas, os dois rins com gordura que os encobre e que está perto dos lombos, e o lobo do fígado que se removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar como a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Meus amados, esta é uma oferta muito especial. Normalmente no Antigo Testamento se oferecia e se apresentava uma oferta pelo pecado. Então o pecador levava um animal sem defeito, macho, ao sacerdote que imolava, matava o animal, mostrando e simbolizando que o salário do pecado é a morte. Mas nesse texto não. É uma oferta de comunhão. É uma oferta chamada oferta pacífica. Essa oferta de comunhão nos ensina coisas preciosas, como, por exemplo, a comunhão tem um preço a ser pago. Ela não é natural. Nós necessitamos investir, nós necessitamos ser zelosos, cuidadosos, para que possamos ter comunhão com nossos irmãos. Esta oferta era uma oferta para simbolizar a comunhão. Quantos maridos estão com problemas de relacionamento porque trabalham firmemente no seu dia a dia, no seu trabalho, mas quando chegam em casa, fazem sua casa um hotel, um spa, só querem descansar, não dão atenção aos filhos, não dão atenção à esposa, gasta sua energia com aquilo que, de fato, deveria ser gasto, investido um tempo para com a esposa. Então, nós precisamos entender, meus amados, que a comunhão tem um preço. Mas este preço é bendito demais. Porque qual é o valor, qual é o sabor de um bolo de chocolate de aniversário se nós não tivermos quem dar o primeiro pedaço? Ah, meus queridos, o saboroso, o gosto gostoso do chocolate, do bolo de chocolate se dá quando a gente tem com quem compartilhar. Esse texto, então, nos mostra sobre a importância de nós vivermos em comunhão uns com os outros. Comunhão com Deus, comunhão com o meu próximo. E quanto melhor eu tiver a minha comunhão com Deus, melhor eu vou me relacionar com o meu semelhante. De fato, meus amados, nós temos que entender que para amar o meu semelhante como convém, eu preciso me amar como convém, e para me amar como convém, eu necessito amar a Deus sobre todas as coisas. Necessariamente é nesta ordem, eu amo a Deus sobre todas as coisas. E quando isso acontece, Deus me ensina a me amar. Deus me ensina a viver de uma vida santa e plena na presença do autor da vida. E quando isso acontece, então agora eu vou viver uma vida em comunhão comigo mesmo, aceitando as minhas limitações, os meus defeitos, lutando contra eles, mas eu terei uma dimensão tão especial de um Deus que nos chama com laços de amor e benignidade. Meus queridos, que a gente possa viver esta realidade. Uma realidade onde nós temos que explicitar o amor uns para com os outros. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece do seu irmão, ele é mentiroso. Porque como podemos amar a Deus que vê, amar a Deus que não vemos e odiar o nosso irmão que vemos? Então, os nossos relacionamentos são um reflexo do nosso amor para com o nosso próximo. Desta maneira, meus queridos, eu quero incentivar a você a viver de uma maneira plena, saudável, pacífica, bendita, agradável com seu irmão. Viver desta forma significa andar num caminho de bênção. Por isso a palavra de Deus diz, o que depender de vós, tende paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero te abençoar, rogar o poder de Deus e que você viva plenamente na presença do Eterno, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, eu quero agradecer a tua audiência, pedindo que o Senhor continue a te abençoar, a te fortalecer, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e que você não perca o foco da sua vida. Qual é o foco da sua vida? Servir a Deus, amar ao Senhor enquanto você viver. A Bíblia diz aqui no Salmo 15, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, o que pratica justiça, o que de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível aquilo que é vergonhoso, mas ele honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Que Deus te abençoe, que você possa ter essa postura de santidade, de retidão, essa postura de um homem e de uma mulher íntegra diante de Deus. Lembramos o endereço do nosso site, pregaçõesevangélicas.com.br. Ali estamos à sua disposição para você que quiser colocar pedidos de orações ou compartilhar algum problema ou mesmo testemunho. Estamos à sua disposição. Que Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós estamos terminando mais um programa Caminho Santo. Rogamos a Deus as misericórdias do Senhor. Estamos em mais de 300 rádios por este Brasil, algumas fora, sem contar a internet. O pastor Lincoln e eu rogamos a Deus que as bênçãos do Senhor manifestem na sua vida. Agradecemos a Deus pela fidelidade do nosso Deus e pedimos que você possa ser mais e mais fortalecido na graça do nosso Deus. Mande e-mails para nós. Nós temos orado por você. Acesse o nosso site www.pregaçõesevangélicas.com.br. Acesse o Culto Brasil, que você pode ouvir as pregações de domingo ao vivo. E nos siga no Twitter, @prelder1, @prelder1, tudo minúsculo, Elder com H, número 1, e você estará me seguindo no Twitter. Fique na paz e até amanhã, terça-feira, se Deus nos der graça. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Elder Rodrigues.